Bom fim, desce inicialmente para o nível 100. Identificou, chegada a ponto 100, 6322. Azul 4234, da presente voo ITAP. ITAP 4234, 0050. Sol 219, 395, obrigado. 2509. Reduzindo 2509, 6722. Uno 0 no 3, chame Recife, 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 2-5-1, primária. 1-3-3-25. 3-3-2-5-1. 3-9-5, livrando a sua escuta. Código 395, táxi via Alfa, após próxima à esquerda, via Kilo, táxi via pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para o ingresso no principal, 395. Controle Abjante 5729. Confirme. Abjante 5729, poderia pegar a proa de bridge? Negativo, mantém o perfil. A gente vai bater. Salvador, passa a rodou Tango Bravo, essa nave pronta para ataque. Aguardando o ponto de espera. Informativo, acusa o ponto de espera, Tango de Bravo. Confirme então, Tango Bravo. Acuse no ponto de espera da pistão 7, Tango de Bravo. Acusará no ponto de espera, não quer, é Bravo. Lengo 4, Lengo 2, 2, 3, 2. Pista. Afirmativo. Ok, observa então a 321 cruzando a cabeceira, ali mantém a pistão no zero, aguardando para a decolagem imediata, 63, 2, 1. Ali mantém para a decolagem imediata, vou chamar 63, 2, 1. Meia milha do externo, tá 8002. Continue a aproximação, informarei pista livre, 120 com 7 nós, 8002. Aguardando também, 2. Zero, solo 06, libera a direita, chame solo em 1219. Objeto 5729, chame Recife 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. Recife 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. Objeto 5729, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Altan 3190. Tango India Bravo, ali mantém 1-7, Tango India Bravo. Ali mantém 1-7, India Bravo. Alfa. Alfa, Kilo, Pai 3, reporta para ingressar no principal, seguindo o Bug da Gol 3190. Sentido da restrição de altitude em TAP. Você fica 3 mil bilhões e liberado as restrições. 4234. Pega aguardando. Afirmativo. Autorização, então, 8002. 8002, o vento é de 110 graus. 110 com 8 nós, tem pouso autorizado, pista no zero, tá 8002. Por autorizar, 110 com 8, então, 8002. Afirmativo. Puxa, Nero, 6321, decolou 07, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 119.8, boa tarde. Controle, boa tarde, Xané 6321, decolado na pista. Boa tarde, Xané 6321, contato rádio na decolagem, suba para 320, cedo a gole. 320 na gole, Xané 6321. Bravo, observa o Airbus que está cruzando agora o eixo da pista 17. Fica atento à provável esteira de turbulência. O vento de 110 graus com 8 nós, acuse fora do solo, tá muito Bravo. Visual para a nave na curva final, atenta a esteira de turbulência, acusará fora do solo, tá muito Bravo. pátio principal no 395. Autorizado, prosseguir até o 08, gol no 395. 08, 395. Para ingresso ao pátio principal, 3190. 3190, segue a 06. 06, obrigado. Oi, o Papa Romeu, Tânio de Abravo, para o sol. Decolado 09, corredor Axé, chame controle 119.8, dê a volta, Tânio de Abravo. 09, corredor Axé, controle 19.8, grátis, Tânio de Abravo. 11, livre LS, aposto estabilizado. 2.000 pés, 1.011, autorizado ILS, vai chamar estabilizado, 4.234. 3, chame na saída do passe 3. Alfa Kilo para o pátio 3, chamar na saída, hotel 8002. Farol da Barra. 500 pés, Dourado, formar na Farol da Barra, Índio Bravo. Confirmando o local de estacionamento do Hotel 8002. Porta 1-1. Obrigado, via pátio 3. Autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o 050. Chegada a Mari, 050, voo no menos 2. Prossegue até 1-1. 1-1, tá, 2002. Jet 6722, todo vetor mantém presente pro limite localizador, reduza para 1809. Mantendo a pro, limite localizador, reduzindo 180, web 6722. Solo voo 1925, 01 no portão, pushback acionamento. No 01, aguarda o último vetor para interceptar o localizador, web 6722. 3000 com 109 no 6722. Juliette Índia Bravo, reporte atingindo a centena, pronto para iniciar lançamento. Reportará, Bravo. Aliás, Azul 4234. Azul 4234, completo final, torre 118.6, tem um bom pouso. 118.6, bom. Autorizado, Sumitax. Livre, reportará, 925. 722, nesta proa, reautorizado descida para 2.000 pés, ajuste, permanece 1.011, aguardando o último vetor para localizador. Descendo 2.000, 1.011, aguardando vetores, 722. 4234. Vamos lá, 4234. Negativo, vai seguir para o setor do corredor 1 e depois retorna a Salvador. Sim, já passo no farol da barra. Reportará a barra de abraço. Gol no meio no 2, da presente autorizada para o DITAP. DITAP, gol no meio no 2. Webjet 6722 para o localizador, esquerda 140, reporta estabilizada. Esquerda 140, reportando estabilizado, 6722. Oxanev 6321, chame Recife 260, alternando 288, bom voo. 260, 288, boa tarde. 1288, alternado. Alternado 288, confere, obrigado. Não copiei, confirme, 1755. Afirmo, 1755, autorização para confins 240. Autorizado com fins 240, via Pândulo 16, decola 10 com curva à direita. A saída da Euleda, Fosleda, Bridge. O controle opera em 1998 e o transponder será o 5421 no cotejo. Autorizado com fins no 240, via rota do Pândulo. Delta, após o pique, 1198, é o controle 5421 na transponder 1755. Correto, no 755, quando pronto, seu posicionamento no 04. Vamos lá, graças. Para descida, Juliette, Índia Brava. Reportará, Bravo. Estabilizado, 6722 da web. Objeto 6722, completo de aproximação, torre 1186, bom pouso. 186, tá, obrigado, meu saludo. Gol no 612, desça para 3.000 pés, livre de restrições em TAP, desço, o ajuste 1011. 3.000, livre da restrição em TAP, 1011 agora, obrigado. Doutor Salvador, gol no 601. Boa tarde, gol no 601, acena identificação, autorizado de chegada BOMF, desça para 4.000 pés, ajuste 1011. Autorizado BOMF, desça para 4.000 pés, gol no 601, boa tarde. Azul 4234, solo azul 17, libera a direita, chame solo 1219. Direito 219, 4234. Via Leda, Brise e Upper Zulu no meio. Ok, grato. Solo, boa tarde, o SAN 356207, ciente das condições para Brasil. Não copiei o PLB e o autonomia, confirme. Voo 1925 para o táxi com 182 a bordo, 3h45, Bernardo confirme. Gente, táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto espera torre 186925. Lembra táxi, vai estar 1825. Fala, boa tarde, está 35627, ciente das condições para Brasília. 3567, Brasília, aprovado, temos o 380, copiamos. Afirmo, profissional. Autorizado, Brasília, 380 via Zulu 17. Decola 10, curva à direita, saída Gola e transição Ofito. Controle aparelho 1998 e o transponder 5457, cotejo. Afirmativo, autorizado 380 para o TAN 3567 Brasília via Zulu 17. Gole Ofito é assumido, decolando da 10 com curva de 198-5457. A 3567, cotejamento correto, chamei pronto. É, seu patrão. Eu prendo, senhor, parte 3, azul 4234. Azul 4234, ingressa no pátio 1, no portão 01. Pátio 1, no portão 01, 4234. Pela informação, obrigado. Bravo, após o corredor Bonfim, segue pelo corredor Interlagos e retorna a Salvador. Certo, da presente vai querer seguir pelo corredor Axé? Certo, também de Bravo, ainda efetuando sobrevoo, correção. Mantendo o corredor Bonfim, prossegue no corredor Bonfim até Paris e retorna? Não, depois retorno. Gente, então reporte para retorno, mantendo 500 pés no corredor Bonfim, até o Mídia Bravo. AB6722, uma boa tarde, táxi Alfa, Quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, chama para o pátio principal, 222. Fala, boa tarde, Gol 1856, diante das condições, autorização 370 para repetir. Ok, 1856, informação atinge fora. Para a informação, piste uso no zero, simulador paravisual, vento de 1110 graus, 8 nós, temperatura em torno de 30 graus e o altímetro 10111. Temos Recife aprovado 390, copia. Copia. Autorizado Recife 390 via pelo ISC 58. Decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle opera em 1198, transponder 5456, cotejo. Ok, 390 via pelo ISC 58, decolando 10, primeira curva esquerda, sai na Puca, Aracaju. O controle 198, transponder 5456. Correto, quando pronto, sobe em posicionamento, informa o gate. Camará, então, no 08. Copiar. Follow o voo 755 para o posto de estacionamento 4. Autorizado, chame táxi, gol no 755. Autorizado, chamará táxi, gol no 755. Tá, suba para 360, sai da Gole. 360 na Gole, 925. 7 no 09 para o posto de estacionamento. 1-2 estabilizado. Localizador estabilizado. Complete final, para 186, bom pouso. 186, obrigado. Bom, 1601, no DSV, para 2000 pés, ajuste 1011, reporte localizador. Eu chamo via para 2000 pés, ajuste 1011. Reportará localizador, bom, 1601. coordenar agora com o infra-aero TAM no 06. Índia Brava. Autorização leve da Coronel do Parque. Leve da Coronel do Parque, Vitor Lanceira, seu comandor. 500 pés, litoral, o TAM Índia Brava reporta para o Pituaçu. 500 pés, litoral, reporta para o Pituaçu, Índia Brava. No pátio 3, para ingresso no pátio principal, 6722. Gente, Webjet 6722, mantenha posição, aguarda prosseguir para 10. Mantenha posição, aguarda para 10, 6722. Responde 0263, decolação no sexo, na ponta de corredores, em que alterna controle Afirmativo. Acionamento táxi decolado com a torre 186, informe pelo Bento. 4, também. 4, sim. Igualmente, bora 755. Obrigado. Gol no 601, no livre pouso no 0. 120 com 612 nós, gol no 601. Livre pouso no 601. Próximo ao aeroclube, na boca do Rio. Gente, a parte de Pituaçu, o Tami de abraço. Controle Pituaçu, de abraço. Controle Salvador, boa tarde, voo 1755. Contato radar, sua para 240, saída da El, gol no 755, apoio 2000, autorizado apoio de da El. Vai para 240, confirme após da El? Após 2010, autorizado apoio de da El, para o gol no 755. Após 2000, apoio da El, gol no 755, graças. Mantenha a cabeceira no 0, tá? 35.